ouvintes, estamos praticamente na reta final de mais um programa, o de hoje, referente ao dia 23 de fevereiro, quarta-feira do ano de 2011. Vamos, amigo ouvinte, passar agora à receita de hoje, que é massa de marisco com natas. Então, a preparação e os ingredientes é o seguinte: pega, amigo ouvinte, num tacho, mete azeite no tacho e com o estrugido com a cebola, deixa a lourar durante 1 minuto e meio, 2 minutos, depois coloca o cocktail do marisco e depois cobre o marisco com água. Deixa cozer durante 15 a 20 minutos sensivelmente, depois, passados esses 15 a 20 minutos, coloca 2 folhas de loureiro e sal. Deixa ferver mais durante 10 minutos. Depois, ao fim desses 10 minutos, amigo ouvinte, coloca a massa e coloca o pacote das natas. E, se for preciso acrescentar água, acrescenta mais um bocadinho. Se não for preciso, deixa cozer durante mais 10 minutos. E, amigo ouvinte, ao final desses 10 minutos, está pronto a servir e a comer. Amigo ouvinte, é uma receita maravilhosa. É uma receita bastante prática, bastante simples, mas muito boa. Aconselho vivamente a que experimente e certamente não se irá arrepender. Amigo ouvinte, assim como mais esta receita, chegamos ao final de mais um programa. Prometemos regressar na próxima semana para mais 2 emissões do programa Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação de Paulo Santos aqui na sua rádio Antena Web. Então, amigo ouvinte, fique bem, fique connosco, um grande abraço e até lá. Boa tarde.